0, decolado 47, controle 119, decimal 8, boa viagem. Obrigado, boa noite, o SAS 3520. SAS 3520, passa 1.500 na sua disposição. SAS 3520, contato radar, conforme autorizado, submantém nível 190. 190, pode voar Puca já? Oi, Puca. Obrigado. Salvador, bom dia, com 8 no meia. 8 no meia, aqui Negão do 0 no 0, reporte no externo, baixaria travada. Padrão no externo, com 8 no meia. Travado com 8 no meia. 8 no meia, pousado pouso pista no 0, vento 030 graus, 03 nós. Tirante de pouso 90 com 8 no meia. Concentro 3520. Afirmativo, na 3685, bom voo. Obrigado, mano. Paulo Salvador, bom dia, tá 3399, para localização Guarulhos. Tá 3399, formação Eco, ajuste 1010, pronto para cópia? Está ciente da Eco, tá pronto para cópia, tá 3399. Autorizado Salvador, Guarulhos. Via Upazulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5545 e o controle Salvador 119.8. Autorizado Guarulhos. Nível 360, via Pesuru no meia, decola da 10 direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, interceptor via, Bravo Teu Zulu, Trive, Poços. Com o transponder 5545 e o controle 119.8, o TAM 3399. Correto, pronto, TAM 3399. Fala Salvador, bom dia, boa noite, também. Noite no meia, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Contará que está Juliette via Alfa, boa noite também. Tanto 3399, o foi correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportará pronto, obrigado. Autorizado Juliette, portão 08, gol no 8, 1 no 6. Afirmativo, portão 08, gol no 8, 1 no 6. solo está 3399, para possível cancelamento. Autoridade, chame táxi, está 3399. Chamar a táxi, 3399. Alterna Galeão. Sente autorizado táxi em frente via parte principal após Índia, no ponto de espera do Cristiano Zero, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 10, tan 3399. Táxi em frente, Índia, para a ponte de espera 1895 com 1010, tan 3399. Salvador, tá 3699, ponte espera pra lá. 3699, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento 040 graus, 02 nós. Autorizado alinhar e decolar 1-0 para 3399. Decolada Zulu 1, controle 1-19-8. 198, tá 3399. Bom dia, tá 3399. 3399, bom dia, contato radar, se mantém no nível 360 conforme autorizado. 60 conforme, tá? 3399. Valida, o Dael, o TAN 3399. Vai, Leda, 3399. Leda. 3399, Centro Recife, 1251. Recife, 1251, tá, 3399. 1897, informação eco, ajuste no 0110, pronto, cópia. 2A, Salvador, Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360, aprovado. Saída da El, Leda, após Leda, direto, bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5550 e o controle Salvador 119.8. Entende, apenas confirmando o Upzulu 16 aerovia. Faça apenas um cheque no equipamento rádio, a transmissão está muito baixa. Chame pronto para pushback e acionamento. Gol no 8 no 7. 3601, no eco correto, pronto, cópia. Autoridade de Salvador, Serra Bravo, Serra Papá, São Paulo, Congonhas, via Pedro 16, nível de voo 360, saída da El Leda, após Leda direto, bridge, onde interceptor via, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5562 e o controle Salvador 119.8. Correto, é pronto. Tá no 3601. Tá pronto, 3601. Gol no 8, no 7, se possível, aqui alternamento, posição 8. Gol no 8, no 7, autorizado, chamar para táxi. Botando táxi, gol no 8, no 7. Para o táxi, o gol 187, 150 a bordo, 3 horas e 45, alterna um galeão. O táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 95, ajuste no zero, 10, gol no 8, no 7. E Pátio, Índia, ponto de espera, torre 18,95, gol 187. Torre, bom dia, Gol 1817, ponto de espera do 1-0. Gol 1817, linha decola, costuma 0, vento 020 graus, 02 nós. A linha decola, Gol 1817.